aqui. No corpo começo a sentir o frio da saudade e da solidão, trazendo lembranças tão antigas. Um amor vai embora e a gente fica vivendo apenas de recordações. Eu e ela, quantas vezes nós juramos abraçados, prometemos nunca viver separados. Fomos duas vidas num só coração, ela e eu, uma fonte inesgotável de carinhos. Hoje caminhamos tristes, tão sozinhos. Somos passageiros das desilusões. Que eu venho aqui.